1354, estão agora sempre no sítio. 125, decimal 45. Refundada 126, decimal 85. Gol 1170,

Não posso ser ligado, o aparelho 224. Voo no 972, está autorizado para você para 3 no pé, já começou no 013, vou ter que voltar 2, 1 no 019. Receptor estabilizado, ILS 1-0. Voa Mark 72, posso dar aproximação, aguarda a presença. Guarda. Bravo Kilo, acionamento autorizado após protótipo. Bravo Kilo, táxi autorizado até o ponto de espera da Taxiway Sapa. Reporte para inverso, título 7. Pequeno táxi autorizado à esquerda via pista, reposte aliado quando está virando o site.

try a bubble patch group transition to front level 270 at Portugal 024.